Quando Deus vem aqui, nesse capítulo 3 de Tiago, começa a falar da língua, nós precisamos prestar atenção nisso, porque Deus não criou nada em vão. Por que que Deus fez dois orifícios no nariz? Por que que Deus fez dois orifícios no ouvido? Por que que Deus fez uma boca? Tudo tem um propósito sobrenatural infinitamente maior do que o conceito biológico ou morfológico ou organizacional do corpo. Deus tem um propósito sobrenatural em todas as coisas, e a língua não foi feita apenas para sentir o gosto dos alimentos, das coisas, nem para gerar voz, porque não é a língua que gera voz. A língua não foi feita, não é para a gente apontar para ninguém. A língua não foi feita para ocupar o espaço da boca. Há um motivo específico da língua, e a língua é um órgão que está diretamente relacionado à palavra, e Tiago mostra muito mais do que isso. Tiago mostra que é como um leme num gigantesco navio, ou como um palito de fósforo no meio de uma floresta imensa. Com a língua nós podemos gerar bênção e maldição, da mesma boca procede. A língua não se pode domar, é irrefreável, peçonha mortal, ela é inflamada pelo inferno. A língua é um mundo de iniquidade, a língua é como um fogo, ela muda, inflama, altera o curso da natureza. A língua é um negócio sério, nós precisamos prestar atenção no que Deus fala sobre a língua. Mas eu queria ir caminhando por um determinado rumo. A língua, ela tem toda essa importância porque é o órgão que trabalha, que funciona, que opera em conjunto com todo um sistema que inclui as cordas vocais ou inclui os neurônios, mas trabalha em conjunto com todo um sistema, e ela em si mesma encarna toda a função da palavra. Quando queremos dizer que alguém fala demais, a gente diz... Ô língua! Quando queremos dizer que alguém falou alguma coisa e aconteceu, e o que alguém fala sempre acontece, ô língua! Como a língua encarna o poder que Deus deu ao homem da palavra, de falar alguma coisa e gerar bênção ou gerar maldição. Nós temos um problema. O que sai da nossa boca, por causa da natureza pecaminosa, todos nós temos dificuldades com as palavras. Eu não queria dizer, mas eu não aguentei, eu acabei falando. Oh, se eu pudesse voltar lá atrás e não ter aberto a minha boca. Outro dia a irmã estava aqui com um livro, Eu e Minha Boca Grande. Fala exatamente, ou pelo menos nos induz a pensar... exatamente sobre isso. A dificuldade com as palavras, essas palavras são a causa de grandes construções, mas também elas são a causa de grandes destruições. Nós temos estudado aqui muitas vezes, irmão, o que não devemos falar. Nós temos muitos livros, temos muita coisa que nos ensina o que não se deve falar. E para ser mais explícito, o Espírito Santo de Deus trabalha num elemento da natureza de todo ser humano, que é uma das características do espírito humano, que é consciência. E todo ser humano tem consciência do que pode ser dito e do que não pode ser dito. Pode ser um indivíduo que fala palavrão, fala coisas terríveis, promiscuidade, sem nem pensar. Se ele estiver na frente da mãe, do padre, da avó, ou de alguém que ele não conhece, mas respeita, ele vai conter a sua língua. Por que que ele contém a sua língua? Por que que ele evita? Não, aqui não, eu respeito. Que é isso? Eu estou aqui num... Porque a consciência do homem declara a ele mesmo que aquilo não se deve dizer. E se não declarar, ou se a pessoa não ouvir a consciência em determinados momentos de ira, de raiva, depois ela fica sabendo, eu não devia ter dito, eu não devia ter aberto minha boca. Nós, mesmo que não tenhamos estudado, sempre vamos saber o que não devemos dizer. Porém, a Bíblia nos mostra que muito além do que não devemos dizer, existem coisas que nós devemos dizer. E eu queria me concentrar com os irmãos nisso, no que nós devemos dizer e não estamos dizendo.